foi difícil mesmo. E é um pouco complicado, porque assim, a resposta celular é muito parecida, né, mas tem diversos quadros diferentes e meio que muda o lugar, né, não tem... Assim, até a parte, você falou da cana e tal, foi até tranquilo, mas depois que entrou os antifúngicos, pela quantidade de antifúngicos e pelos mecanismos deles, de cada um, aí se tornou muito passado. Beleza, se for preciso depois a gente volta nisso. Entendeu? Porque é para não ficar muito decoreba também, né? E tem o básico é saber onde atua, eu acho. Então, não precisa decorar nem muito profundo naquilo, porque não tem muito sentido. Informação que nem médico sabe. Onde ele tem que atenção, onde que atua. É interessante saber onde atua, entender que uns são resistentes, outros são suscetíveis. Sim, sim. Né? Tal teste de sensibilidade, se é legal. Beleza. Hoje eu acho que vai ser um negócio mais tranquilo, né? E vocês vão ver outros aspectos, né? Vão ver doenças totalmente diferentes, causadas, potencialmente interligadas, causadas pelo mesmo fungo. Ontem foi a mesma doença, eram quadros diferentes, causados pelo mesmo patógeno, mas tudo muito parecido. Cândida naquele lugar, cândida no outro lugar, cândida no outro lugar, cândida na mucosa, cândida dentro, cândida no sangue. Agora os quadros são mais complexos, né, e derivam, né, do crescimento do fungo, né, ou em determinado tecido, ou do disparamento, né, e muito relacionado com a resposta imune. Na realidade, a resposta do hospedeiro é fundamental para o quadro mais grave da doença ocorrer ou não. Né, então a gente vai falar de aspergilos, mais especificamente de aspergilos fumigatos. Alguém já ouviu falar nesse fungo? Já que vocês já tiveram aula disso, eu esqueço que vocês já tiveram microbiologia, né, então... E aspergiloses, né, que são as doenças causadas por aspergilos. Mas antes eu vou voltar no nosso tempo aqui. Por quê? Porque eu já falei disso para vocês e depois não mostrei, e eu acho que é uma coisa legal, acho que acrescenta, acho que é interessante. A gente hoje está... O que eu falei? Né? Eu acho que na primeira ou segunda aula a gente comentou de evolução de fungos e como... E como ao longo da história, né, determinadas células evoluíram a ponto de surgir os eucariotos, né, e homem muito tempo depois. E usando como argumento, né, a dificuldade da gente entender o tamanho das coisas, né, o tamanho dos micro-organismos, o tamanho das estruturas celulares, eu dei o exemplo do calendário que o Carl Sagan usa, né, no livro dele, né, Os Dragões do Éden, e é representado na série Cosmos, que volto a falar, se vocês não assistirem isso no Netflix, vocês estão perdendo um tempão. Hã? É porque eu estou desatualizando as séries para que a gente possa correr com isso, né, final de semana e feriado está aí para isso, dá aquele, dá aquela corrida, né, tira do backlog as séries que tem que tirar. Tem um monte de reprise mesmo e cai dentro do código. Antes que ele saia, que Netflix faz essa sacanagem com a gente. Né? Sem avisar direito, pô, tu perde ali a oportunidade de ver. Aí tem baixado na internet, dá mais trabalho, não é legal, né? Então beleza. Então aproveita isso lá. Né? E o que é interessante aí, né? Da mesma forma que é difícil a gente contabilizar, né, distâncias, tamanhos, né, ou até grandezas, né, de ordem muito maior do que a gente vê no cotidiano, né? É fácil a gente contar 10 itens, né? Mas difícil a gente estimar 100, né? É difícil a gente estimar 1000, né? Fácil a gente contar 10 metros, difícil, né, 10 quilômetros e por aí vai, né? O tempo também é uma dessas grandezas que é difícil a gente estimar, mas fica muito claro para a gente quando a gente condensa num tamanho, que é, né, numa coisa que é visual, né, para a nossa realidade. Então, condensar toda a história do universo em um ano, a gente vai perceber que a célula surgiu antes dos últimos 3 meses do ano, né, e nós surgimos, né, nos últimos dias, o Homo sapiens surgiu no último minuto desse ano. Né, assim a gente tem uma noção da distância evolutiva entre a gente e uma célula primordial, né, e a gente e os fungos que surgiram cerca de alguns, assim, no segundo dia, né, desse último mês desse ano, que seria o ano da história inteira do universo, a partir do Big Bang. E ao longo dessa evolução, né, diversas modificações ocorreram, diversas espécies surgiram, diversas espécies, mesmo dizendo, foram selecionadas e mantidas no nosso, no nosso universo, no nosso ambiente, no nosso planeta, nos nossos ecossistemas. E a gente hoje tem um trabalho difícil e bem chato de organizar isso, né? E de classificar essas espécies de acordo com algumas semelhanças que elas possuem. Isso é muito difícil porque a gente não tem os elos perdidos, a gente não tem pontos históricos de divergência, né, específica, a gente tem somente as espécies que existem hoje e raríssimos fósseis. Né, em fungo, principalmente, né, no reino fungo, esses fósseis são raríssimos. Por que eu inseri isso? Porque ontem rolou aquela pergunta da Gabriele e do nome do fungo que ela trabalhava, né, e por que isso sofria modificações, por que, né, era reorganizado isso, né, essa classificação. E ao longo das nossas aulas a gente vai falar diversos nomes de fungos, alguns que mudaram até recentemente. Em Cryptococcus, por exemplo, né, a gente falava de Cryptococcus neoformans variedade Gatti, hoje é Cryptococcus Gatti, é uma espécie, né? Em Sporotrix a gente tinha Sporotrix Schenck, hoje a gente sabe que são várias espécies, né, Sporotrix Schenck, brasilienses, mexicana, bioto, e por aí vai. Então, vocês têm que estar sabendo por que isso foi modificado, né? O que levou a essas novas espécies surgir? Elas não surgiram ontem, nem foram somente identificadas ontem, né? O principal que aconteceu foram novas ferramentas que permitiram uma melhor classificação dessas espécies, né, a ponto de reorganizar dentro do próprio reino, né, os próprios filos, né, organizações de maior ordem. Se vocês pegarem aí um livro de micologia da biblioteca que tenha mais de 5 anos, não vai estar assim. Vai estar diferente, vai ter omicetos, né, não vai ter clitídeo micota, então vai estar organizado de uma outra forma. Mas recentemente isso é rearranjado, né, o pessoal se reúne, entra num acordo, ou não, de vez em quando, né, já falei isso, sai umas discussões interessantes, mas o pessoal se organiza dentro de similaridades entre esses reinos. São várias, né, e vários critérios são utilizados para organizar, né, não todos os seres vivos. Vocês têm aula de taxonomia, aliás? Ou de evolução vocês têm? Tem. E aí pega taxonomia, classificação dos organismos, é uma coisa mais macro. Depende, por exemplo, quem pegou, acho que a Casanova, acho que ela, não sei se ela volta isso, mas a Raquel, ela volta isso. Uhum. Em biodiversidade e evolução. Não, tá. Pô, não? Se eu fizesse a mesma pergunta para o pessoal da biologia, né, eles veem isso numa escala macro, veem isso em animais, plantas, então não veem isso em micro-organismo. Então fica faltando às vezes um pedacinho para entender como é que a coisa funciona, apesar da estrutura ser a mesma para todos os seres vivos, né, quem estuda taxonomia obedece uma estrutura maior. Oi? Taxonomia, né? Então vocês entendem que tem vários critérios para a classificação taxonômica, inclusive critérios que são mistos, né, que consideram, né, a morfologia, adaptação a nicho, né, isolamento reprodutivo, né, diversidade no genoma. É isso é isso que promove a classificação de determinado grupo como espécie. E o que a gente tenta com os fungos, né, é aumentar a quantidade de informação filogenética, já que essas informações moleculares, né, a sequência dos genes e de alguns genes específicos, de algumas regiões do genoma específico, é o que vai movimentar, né, uma classificação mais precisa. E dentro daquela árvore que modifica, né, então, o que organiza os seres naquela árvore é o posicionamento de nucleotídeos, né, as diferenças no genoma. E comentei isso para vocês, né, um dos micologistas mais citado hoje é um camarada que estudou, um professor que estudou a taxonomia e como fazer o sequenciamento, né, como organizar a árvore filogenética dos fungos. A gente estava achando que a Não, tá no, no programa de vocês, né? É, quarta-feira aqui. Você não tem escrito na sala texto. Mas a sala texto tá vazia? Acho que não. Amanhã estavam as pessoas lá, achando que ia ser lá. Ainda tem? Não, mas ficou todo mundo avisado. Ah, tá. Então tá vindo mais gente? Tá. Bom, e... E o que a gente usa, então, para classificação de fungos? Né? São algumas sequências, algumas que funcionam para vários fungos, né? Tipo o espaçador transcrito interno, né? Que fica entre áreas de codificação de RNA ribossomal, e outras mais específicas, como beta-tubulina para os perdidos, elongation factor para fusário, áreas do DNA ribossomal para leveduras, gene da calmodulina para esporotrix. Né, buscando procurar diferenças, né, num único nucleotídeo, né, nesse genoma. E hoje o pessoal está indo além, está sequenciando, né, o genoma inteiro dos fungos. O objetivo é chegar a 1000 nos próximos poucos anos. E aí vem a discussão, que é a discussão... contemporânea, né? Qual nomenclatura mantém para os fungos que têm um estágio, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Né? Fungos teleomórficos têm um nome, em geral, dado que quem estuda fungos da área vegetal, né? E os fungos anamorfos, que cujos nomes mais populares são estudados pela comunidade médica, né? Hoje fica nessa discussão de qual nome adotar, se o nome mais popular, ou o nome que tem mais feito é publicado, ou o nome do estágio... seria mais complexo no estágio teleomorfo, no estágio de fase sexuada, e isso está movendo, né, numa direção de utilizar o nome de maior complexidade. Mas isso é uma decisão que eu ainda não tenho o resultado final. São discussões que o pessoal está tendo, né, nos centros, nos grandes centros, tipo CBS, onde os taxonomistas se reúnem para... tomar determinados tipos, né, em simpósio, né, tomar determinado tipo de conclusão. Quem chegou aí? Só para saber. Então é. Gustavo? Não. Gabriel. Foi ontem? Você não assinou? Assinou. Bom, não tem problema. Ana Fátima, Maria de Fátima, beleza? Beatriz, Emanuele, Bianca e Ondina. Foi classificando, né, organismos, em que um padre chamado Michele, lá para 1700 alguma coisa, escrevendo a obra, né, e com isso escreveu a obra Nova Plantarum Genera, descreveu uma espécie que ele chamou de Aspergillus. Na verdade, um gênero, né, um gênero que ele chamou de Aspergillus. Isso porque ele observou essas estruturas, né, as estruturas dos aspergilos, né, das suas hifas e do seu conidiófono. Notou que diversos propagos, diversos foros faziam parte desse conidiófono e que eles, né, se propagavam, que isso se difundia facilmente. Né, e lembrou da estrutura do aspergilum, que é o que ele usava para benzer a galera que estava na igreja dele enquanto ele não estava na natureza caçando fungo. E hoje a gente sabe, né, que existem diversas espécies de aspergilos, mais de 200, poucas causam doença nos seres humanos, e que uma delas é extremamente importante, aspas, gelos fumigados. Esse é o fungo de maior importância médica. É esse um fungo que a gente respira cerca de 100 esporos por dia. É esse um dos mofos que aparece em nossas casas, né, e no pão que a gente come, né, em grãos quando fica no ambiente, ou palha quando fica no ambiente, e que está na natureza, né, e que está em toda parte. Outros também são razoavelmente comuns. Né, as pergilhas falam, talvez seja um nome que seja familiar a vocês, né, que produz aflatoxina em amendoim, e é uma micotoxina. Mas de importância médica mesmo, temos o Aspergillus flavus como mais importante. Em relação à espermatozoide, eu não posso mostrar para vocês um mapa daquele, né, que tem a faixa, né, entre trópicos, todo em vermelho, né, como indicativo de que as micoses, que o fungo está ali, e que as micoses causadas por aquele fungo, aquele conjunto de fungos causa ali. Né? O Aspergillus não é uma doença tropical, não está restrito, né, à área entre tópicos. É um fungo que cresce sim em altíssima temperatura, chegando a sobreviver até 50 graus Celsius e crescendo também a 10 graus, então ele sobrevive a uma faixa longa, uma ampla faixa de temperatura, mas a incidência de aspergilose não está correlacionada à prevalência desse fungo numa determinada região geográfica. Depende de outros fatores, né, para causar doença, e principalmente fatores do hospedeiro. Se eu tivesse colocado esses nomes aqui, quem ia me dizer que até aqui a gente está falando de fungos diferentes? O que que a gente está olhando ali? Descreve para mim. Aqui eu estou olhando uma preparação para microscopia ótica, né, para microscopia ótica, iluminação campo claro, normal, decorado com azul de algodão. Você que é lindo, aspergillus no microscópio é um dos fungos mais bonitos que tem. Mas a gente vê as estruturas, né, parte da hifa, as fiárides, umas bolinhas aqui, quem chegar perto consegue ver umas bolinhas aqui na ponta, que são os conídeos. A mesma coisa a gente vê no fungo aqui embaixo. Na microscopia eletrônica de varredura, esses conídeos ficam mais evidentes. A gente vê que tem, no final dessas fiagens, desse prolongamento aqui que sai da vesícula, essas bolinhas, esses esporos, que são os conídeos. Na cultura, eles têm até uma aparência muito semelhante, a cor é um pouquinho diferente. Mas parece que está crescendo um bolor normal. Esse aqui é o fungo de maior importância médica. Esse aqui é o fungo que se usa para fazer molho de soja, usa para fazer saquê, usa para fazer tofu, né? E é muito pouco patogênico, raríssimos casos desse fungo, de doença causada por esse fungo. Só de curiosidade, né, o fungo é usado para fazer saquê para quebrar o amido do arroz. E aí, quebrando o amido do arroz, ele gera açúcares menos complexos que depois outros fungos vão quebrar em álcool. E aqui um exemplo dessa confusão de nome. Os artigos em micologia médica, microbiologia em geral, vão usar aspergillus fumigados. Mas não se assustem, vocês lerem também na literatura coisa falando de Neosatoria fumigatus, que é a forma, né, sexuado desse fungo. Acho que ainda não falei, então vou perguntar. Quem chuta como alguma pessoa pega a aspergilose? Respirando. Mas você já sabia disso ou você está deduzindo com base? Pô, tem muito propago, as pessoas. A gente respira isso direto mesmo. Boa. Está prestando atenção, excelente. Melhor resposta é quando a gente percebe, né, que a Isabel está prestando atenção. Muito bom. O que que a gente respira? A gente respira essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura do conídeo isolado. Né? Então, um propágulo que tem ali 2 micrômetros, muito pequeno, né? Tem uma superfície bem rugosa. A gente vai ver do que essa superfície é composta já. E que no nosso corpo ele segue esse caminho aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é um zoom dessa área. Eu sei disso porque fui eu que fiz essas fotos. Se alguém tiver curiosidade no microscópio eletrônico, depois a gente conversa mais. Mas o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o conídeo, um conídeo que entra em contato com o nosso corpo. Ele sofre um inchaço, né? Nos artigos vocês vão ler a palavra swelling, né? Ele dá uma inchada, parte dessa parede sofre um rompimento, sem perder a estrutura desse conídeo. Esse conídeo, né, cresce um pouco. A gente está vendo aqui um tubo germinativo, né, nesse conídeo. É essa estrutura chamada de, essa estrutura total, né, chamada de germen. Isso que agora expondo, né, áreas diferentes dessa parede celular, né, um pouco bem menos compactada que aquela ali, né, se adere, né, às células do nosso corpo. Né, e a adesão é o primeiro. Na primeira etapa, né, numa infecção. Professor, oi? Que superfície que está aí? Oi? Qual é a superfície? Aqui foi ele isolado direto e na lâmina de vidro, né, a gente coloca uma cobertura de alguma coisa para ele aderir. Nem todos precisam aderir com algum substrato. A gente pode usar gelatina, a gente pode usar poliamizina, que vai dar uma carga positiva ali, então isso tá, em geral, se ela está negativamente carregada, vai lá e gruda. A gente pode usar até composto da parede celular, podia colocar, cobrir com fibronectina, laminina, não sei que fungo gruda lá e usar isso para isolar. Nesse caso aqui, eu usei poliamizina, isolei o conídeo, né, e coloquei ele em cima da lamina com a poliamizina e grudou. Esse germin foi desenvolvido na própria lamina. Então essa lamina estava tratada com gelatina, o conídeo grudou lá, né, quando cresceu eu fixei e aí fiz a análise. Aqui o conídeo aderiu diretamente sobre a célula. A célula, ela adere sobre a lamina de vidro, né, com o cultivo da célula, depois colocando o conídeo, na verdade, germin, aderia em cima da célula. Né? Só de curiosidade, nesse estudo que foi publicado esse ano, a pergunta era se fungos que expressam mais um componente ou outro da parede celular, né, tipo galactosamina galactana, aderiam mais ou menos em células e dariam que tipo de resposta. Mas beleza, então a gente respira os conídeos. E eles tentam chegar não, né? O ar impulsiona eles para cá. No nosso movimento de respiração promove a entrada de conídeos. Só que cistos pulmonares impedem esse alojamento. Então todas as células que estão aqui estão batendo seus cílios numa direção oposta da minha inspiração. E isso em geral não permite que muitos conídeos entrem em contato. Né? Vários ficam aprisionados na nossa cavidade nasal, isso é expelido depois de um tempo, né? Os que tentam entrar, os que são inspirados, podem ser expulsos junto com o muco por cílios pulmonares. Que bom! Né? Não sendo possível, né, exalar os conídeos, eles se alojam em alvéolos pulmonares. Os conídeos podem ser encontrados, né, no indivíduo recém-infectado em alvéolos pulmonares. Mas vamos voltar lá para a parede, para o fungo, para o conídeo do fungo, aquele que está tentando entrar, aquele que está lá no alvéolo pulmonar já. Vamos considerar isso. Ele já entrou, né, os cílios não expulsaram por alguma razão. Alguma razão, por exemplo, má formação de muco, uma uma característica, né, de determinadas doenças, como fibrose cística, que é uma doença de base para o desenvolvimento de alguns casos de aspergilose. Vamos rever isso daqui a pouco. O que que tem nesse conídeo que entrou? O que que tem, na realidade, entre a membrana plasmática desse conídeo que entrou e a sua superfície? Então a gente vai ter quais os polissacarídeos presentes na parede celular do fundo? Oi? Banana, beleza. Banana. Glucana. Que faz o quê? Que forma quitina. Isso. Posso ter proteínas também. Eu posso ter tipos diferentes de glucana. E o que mais eu posso ter na parede celular? Que eu dei uma reforçada quando estava as aulas, porque é uma parada que eu acho interessante. Melanina. Então tem melanina aqui. Parede do conídeo. E os conídeos desses fundos ainda possuem uma camada de um negócio chamado rodlet. Rodlets que são formados pela proteína chamada RodA, que conferem essa organização à superfície da parede, né? Aqui eu já estou vendo um corte da parede em perfil. Então tudo aquilo que a gente falou está aqui, essa parte mais clara. Essa parte escura aqui é basicamente melanina. E uma camadinha aqui que eu não estou vendo direito, aqui em cima, onde os rodlets se encontram. Para os conídeos de aspergilos, não necessariamente somente fumigados, outras espécies de aspergilos também têm essa mesma organização, variando quantidades. Não saberia dizer agora se qual que tem mais melanina, na verdade isso eu acho que saberia, que é o ninho, mas não saberia dizer qual que tem mais rodlets, qual que tem mais um tipo de açúcar em relação ao outro. Então, mas aí, essa organização de rodas parece o mesmo, um monte de linha, um monte de depressão paralela à outra, formando pertes, tipo retalhos. Né? O que esses rodas são? Eles são altamente hidrofóbicos. Eles conferem hidrofobicidade à parede dos aspergilos. É uma hidrofobicidade tão engraçada que, se vocês um dia tiverem uma colônia de aspergilos na mão, vocês pingarem uma gotinha de água, aquela gotinha de água fica quase que flutuando em cima da colônia. Já fez isso? Na última. Isso é bem curioso, né? Além disso, esses rodlets se aderem à laminina e colágeno, aí a gente já começa a pensar num problema, pô, isso promove a adesão a componente da matriz celular. Além de ser hidrofóbico, isso dificulta um monte de interação, né? E mascara beta-glucano. Né? Beta-glucano, que a gente já viu, que a gente reconhece muito bem o receptor do tipo lectina 1. E esse fungo tem um negócio na parede dele que impede a exposição do carboidrato principal que compõe a parede, e com isso, né, mascara então o que está dentro da parede celular, né, parte da parede celular, para as células do nosso sistema imune. Ele se esconde então no sistema imune. Então, isso na parede, né, tudo que está na parede, né, está obstruído por uma camada mais externa de melanina e rodlets. Aqui é a visão do rodlets na microscopia de força atômica, que é aquela que eu falei que parecia uma vitrola, e só eu e a Ondina aqui sabemos o que é uma vitrola. É, né? Também sabe, não, isso também sei, só não tem nada. Vocês têm que ir nas festas certas. Festas com DJ bom, o cara toca com vitrola. Só que é picato, é outro nome mais chique. Beleza. Então, por que que é isso? É difícil de ver isso, né? Quando a gente trata quimicamente a amostra para microscopia, é raro de ver isso. Mas quando a gente analisa então com um sistema que vai detectando, né, detalhes da superfície dessa amostra, né, por que, que na varredura eu não consigo olhar isso? É muito raro eu conseguir ver isso. Né, uma das etapas do processamento para a microscopia eletrônica de varredura é cobrir a amostra com ouro. Então, quando eu cubro a amostra com ouro, eu cubro isso aqui tudo com ouro. Então, esses buraquinhos aqui que tem poucos nanômetros ficam atrás de uma camada que tem 10 nanômetros de ouro, né, e eu não vejo mais nada. Mas quando está só o fungo, né, e o detector lá do microscópio, né, que é uma agulha hiperfina, que não precisa nem tocar na amostra, ele pode flutuar sobre a amostra, identificar diferenças, né, de carga na superfície da amostra, eu consigo ver essas estruturas. Força atômica. Se tiver mais curiosidade, tem no Inmetro, tem na biofísica da FJ, em outros lugares, e a utilização é essa, né? Identificar detalhes de uma superfície da amostra sem nenhum processamento, se ela pode estar até viva, né, ou medir forças, né, nessa superfície, tipo interação antígeno-anticorpo, interação de moléculas como dectina 1 e alguma carboidrato de superfície. Você pode funcionalizar essa ponta, que parece a agulha da vitrola, e encostar, ou não encostar, só passar ela flutuando a amostra. Tem uma resolução tão alta que você consegue ver ligação química. Né? E essa tua ponta pode ser um nanotubo de carbono, por exemplo. Então, naquela etapa que eu mostrei há pouquíssimo tempo atrás, né, que ocorre, né, durante a infecção, né, algo de intermediário que acontece, que é um inchamento desse conídeo, um suelo desse conídeo, um rompimento, né, de parte dessa parede. E com isso, essa camada de rodlets é perdida na célula. Essa camada de rodlets, na interação do conídeo com a célula do hospedeiro, né, essa situação é perdida. E com isso, aquelas moléculas que vão interagir com as outras moléculas do sistema imune, aqueles pumps do aspergilos, vão estar expostos, né, não vão estar mais mascarados por uma camada de rodlets, nem de melanina, que o conídeo apresentava. Esse conídeo agora tem uma forma maior, né, alargada, inchada, né, e não vai mais apresentar em toda a sua superfície nem rodlets, nem melanina, expondo então o que estava ali embaixo. Então vai expor a glucana, vai expor a manana. E no que isso é interessante? Aqui, oi. No que na primeira etapa de crescimento do conídeo, quando está crescendo no nosso sistema, né, como no hospedeiro, ele reestrutura a parede celular, né, e cresce um pouco de tamanho. Né? O conídeo, quando está crescendo como conídeo, ele forma essa camada de melanina estruturada e roda na superfície. No ambiente hospedeiro, no que ele se reestrutura a sua parede, né, parte da parede não apresenta mais a melanina. Era uma coisa que o conídeo estava produzindo nessa nova forma, que depois vai se alongar para aí, vai formar o germe, ele não apresenta mais a melanina e o rodlet. E como ele não apresenta, o que está apresentando ali é o que estava ali embaixo, era a camada da parede celular. São camadas da parede celular. Então, esse tipo de cosamina, na forma de quitina, né, glucanas e mananas. E o que que isso é importante para a gente? Quando o conídeo tem essa camada, né, de rodas, quando é o conídeo não escondido, não inchado, a expressão de moléculas do sistema imune é menor. No conídeo inchado, que expôs então essa glucana, o sistema imune reconhece. E aí reage, apresenta moléculas, né, de resposta, né, a esse contato com a glucana, com a manana, dos aspergilos. Professor, Oi. Não foi o que usei. Quem usou isso aqui foi o Latger. Se vocês procurarem a literatura deles, é um francês, gente boa pra caramba, se amarra numa caipirinha. E eu acho que ele usou bolinha de latex, mas não tenho certeza. Né? Tipo, colocou algo inerte lá só pra interagir, ou teria contato, e de mesmo tamanho, né? E sem causar nenhuma reação. Ele pode ter usado conídeos mortos também, né? Mas eu acho pouco provável, porque se algum dano tiver ocorrido, né, ele vai expor parede celular ali também. Então, mais provável bolinha de latex, ou até a cultura sem nada. Mas acho pouco provável. Talvez os dois controles seriam bons controles. Um revisor pediria esses dois controles. E se tiver oportunidade, procura a literatura desse cara, que é top, lá do Pasteur. Jean Paul Latier. Já esteve no Rio aqui algumas vezes. Bom, então o que está acontecendo, então, voltando ao ciclo das pergilas? O fungo produz esses esporos, nós inalamos esses esporos, eles entram em contato com as nossas células. Nossas células apresentando, né, hidrofobina, as células do fungo apresentando melanina, né, e as hidrofobinas no rodlet, isso incha ali, expõe carboidrato à superfície, e se tudo der certo, essa infecção para por aí. Mas ela pode prosseguir, o fungo pode crescer ainda mais e penetrar no tecido, né, e invadir o tecido. A gente vai ver então alguns momentos agora, né, uns momentos de resposta e resolução da infecção, né, parando ela aqui ou aqui com o contato de células do sistema imune, maior que essa, com certeza, e o momento, né, de invasão, e aí da invasão, né, algumas doenças que podem acontecer em determinados tipos de hospedeiro. O que que ocorre junto de uma célula clássica do sistema imune, tipo macrófago ou neutrófilo? O fungo é fagocitado, é internalizado, fagossomo é formado, enzimas líticas são liberadas dentro do fagossomo, o fungo é morto, ele é lisado. Qual o mecanismo que é muito importante aí? Sobretudo em neutrófilos. É um mecanismo de ataque oxidativo da célula do fungo. É um mecanismo de resposta com produção de radicais oxidativos, né, com intermediários oxidativos de oxigênio, intermediários reativos de oxigênio, o melhor termo para definição, que vão ser liberados e atuar de forma citotóxica ao conídeo. Uma enzima, né, isso ocorre, né, com diversos tipos de infecção em diversas partes do corpo. Chegou o neutrófilo, o macrófago, eles vão liberar dentro do fagossoma intermediários reativos de oxigênio. Que intermediários são esses e quais são alguns passos chaves e importantes para ele? Os intermediários que atuam, né, radical superóxido e peróxido de hidrogênio. Então, oxigênio livre ali que vai reagir com várias moléculas e água oxigenada. Como isso ocorre? A partir do oxigênio, a NADPH oxidase, né, forma o radical superóxido. Existe uma doença crônica granulomatosa, que é um quadro genético, né, que resulta numa redução, num déficit de NADPH oxidase. Não precisa nem dizer que o cara que tem essa doença já tem uma chance muito maior de ter uma esferlizelose. Então, indivíduos com doença crônica granulomatosa têm uma maior suscetibilidade a infecções por aspergillus. Essa NADPH oxidase aqui é aquela que é Com o quê? Metabolismo. Não sei, como é que é isso? Quando tem uma resposta, injeta o fabismo, aí vai uma resposta, vai gerar esse ativo desativo, essa enzima normal. Ela desenha em cima da direção espiritual. Não, tranquilo. Bom. Então, entrou o Conígio no fumão, teve o Sueli, ele expressou galactomananas, galactosaminogactanas, glucanas, mananas, macrófago reconheceu isso, né, fagocitou o conídeo, macrófago neutrófico, no fagolisossoma, liberação de radicais oxidativos, pumba, fungo morto. Beleza, é isso que acontece com a gente. Né, exatamente isso que em pessoas normais acontece, em pessoas normais no sentido saudável, no sentido de com a imunidade estruturada, né, e reativa. Né, o conídeo se encontra ou outras formas do fungo, né, isso é reconhecido, macrofagolisossomo, né, e a sinalização atua para eliminação e outras vezes atua, né, para que liberam, por exemplo, defensinas para outros tecidos que vão liberar IL-22, vai ter uma resposta, em resumo, vai ter uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória vai controlar aquela colonização, né, e o indivíduo vai ficar livre de aspergilos. O que é interessante, como ele já teve contato com aspergilos, pode ser que ele até produza anticorpos anti-aspergilos, que não vão atuar de forma protetora para outras infecções dele. Na infecção de pulmão, isso não vai agir de forma muito protetora. Mas já teve um contato com aspergilos e resolveu a infecção por mecanismos inflamatórios. Como ocorre a doença? Então, se a produção de intermediários reativos de oxigênio for afetada, então no caso da doença crônica granulomatosa, onde a NADPH oxidase não vai ser produzida, não vai ter radicais superóxidos, né? Após esse conídeo dentro do fungo, vai germinar, vai formar aquele tubo maior que a gente viu na foto de microscópio eletrônico de barredura e pode perfurar a célula e vai continuar crescendo. Outra situação de inibição dos radicais oxidativos é o uso de corticoides. Corticoides modulam o sistema imune, impedem a formação de alguns intermediários. Com isso, as células, né, do indivíduo sob corticoides não produzem NADPH ou oxidase. Radicais oxidativos não são gerados. E aí ele sofre também, né, com a germinação do conídeo dentro da célula. Esse uso de corticoides intensos ele pode ser necessário em algumas doenças, em doenças que resultam num quadro inflamatório muito grande, né? Mas aí isso submete o indivíduo a um risco, né, para doenças como a aspergilose. Então, qual o conjunto de quadros que a gente pode ter visto aí, que a gente viu, né, e que a gente ainda vai ver? O conídeo chegou no epitélio, né, rolou esse inchaço, expôs seus carboidratos de parede celular, foi fagocitado, foi digerido pelo fagolisossoma, antígenos são esse organismo digerido, né, por células apresentadoras de antígeno, resulta numa resposta imune, recrutamento de macrófagos e mais neutrófagos para aquela região, então, com a morte de alguns neutrófagos, na formação de NETs, isso ainda ajuda a aprisionar aquelas células que estão ali, participam da contenção dessa infecção, né, e até liberação de fatores de complemento, que vão opsonizar o fungo, né, favorecendo uma fagocitose, né, desse fungo. Então, né, diversos mecanismos do sistema imune, da imunidade inata, estão atuando aí, controlando essa infecção por aspergilos. mais uma falha nessa, nessa resposta pode levar à invasão, pode levar à penetração ou ao crescimento. E que falhas são essas? Falhas no sistema imunológico. Já falei, uma baixa de neutrófilos, né? O uso de corticoides, por exemplo. São momentos, né? São situações nas quais o indivíduo fica debilitado o suficiente para não responder de forma inflamatória, para não conter o fungo, né, com respostas de cara inflamatória que envolvem NETs, né, recrutamento de macrófagos, respostas do tipo TH17, produção de interferon, né, todo aquele caminho imunológico, todas as vias imunológicas que resultam numa resposta inflamatória e contenção da infecção. E o fungo então se promove disso, crescendo e invadindo não só o tecido, né, que tecido, mas podendo invadir o vaso sanguíneo. E aí a gente já imagina, invadiu o vaso sanguíneo, a gente está com um problemão aí para resolver. Eu não sei se já cresceram, já viram crescimento de aspergilos, né? Ou já cresceram, viram ali em placa. Se vocês colocarem no YouTube, vocês conseguem até ver isso, que tem alguns vídeos em time-lapse que mostram o crescimento de aspergilos. É muito rápido, né? O aspergilos, ele é um fungo voraz, ele é um fungo que cresce muito rápido. Não é nem mal comparando, né? Super bem comparando, né? É o exemplo do mofo no pão de casa. É um dia tu não viu, o outro dia tem um negócio do tamanho de uma moeda. Então é um fungo que cresce muito rápido. Então esse tipo de infecção, né, em pacientes imunocomprometidos, é questão de dias. Ela é bem rápida e bem voraz. Quando o sistema imune, né, não está tão comprometido, quando são outros as casos, a infecção pode ser crônica. Então a infecção perdura por meses. Sem vergonha que o fungo é, não somente, né, ele invade o vaso sanguíneo, mas ele sai do vaso sanguíneo. Não, o fungo possui todo o maquinário enzimático necessário para também sair de dentro do vaso sanguíneo. E com isso, contaminar, né, causar infecção e doença em outros tecidos. E esses tecidos, a gente tem como exemplo, né, desde pele, então o fungo está no pulmão, para na pele, ou cérebro, né, ou outras partes do corpo, né, piorando ainda o quadro de infecção. São eventos mais raros, em geral identificados pós-mortem, né, mas é algo que pode acontecer assim. A saída do fungo do vaso sanguíneo e a disseminação em outras partes do corpo e outros órgãos. E aí, como é que a aspergilose se apresenta? Em três formas básicas, potencialmente interligados, mas em geral diferente quanto quadro clínico, né, e até tratamento. A aspergilose vai de uma colonização assintomática, né, pode apresentar até uma infecção superficial, né, pode causar em alguns indivíduos uma resposta alérgica e em outros uma doença invasiva e muito agressiva. Vamos começar pelo quadro alérgico da aspergilose, né? Doença chamada aspergilose broncopulmonar alérgica. Então, olha, né? Aspergilose, aspergilos, broncopulmonar no pulmão, né? Alérgica porque causa uma reação alérgica. É uma resposta alérgica à colonização por aspergilos. Comum, né? Mais comum, né? Ocorrendo em cerca de 14% de pacientes com asma dependente de esteroides, aquela asma que o paciente toma esteroides para minimizar os efeitos da asma. E também paciente com fibrose cística. Quem se lembra, não sei se isso foi dado, mas acho que foi. Quem se lembra da aula de transportadores, né, em biologia celular, né, e a causa de fibrose cística? Fibrose cística é uma falha num transportador, né, e resulta num déficit de... aliás, num aumento, né, da secreção de muco, né, espesso, né, no pulmão. E isso dificulta a eliminação do que é respirado. Qual é o quadro clínico do sujeito com aspergilose broncopulmonar alérgica? Parece que é uma asma exagerada. São sintomas da asma exacerbados. Que pode ainda, né, ter um agente complicante. Se os esporos não forem eliminados na asma, durante, né, a tosse, né, a expiração, né, pode haver até formação de hifos, que aí vai resultar num quadro inflamatório. E nesse indivíduo, né, IgR, anticorpos relacionados à alergia, são detectados em altos níveis. Né. Uma outra forma que utilizada até certo ponto como diagnóstico é a reação de pele com antígeno de aspergilos, aquela do furinho na pele, né, podendo apresentar a reação, né, indicando que já teve um contato com aspergilos. Quais são os sintomas desse caso? Então, tosse, podendo ser com sangue, né, febre, umas poucas, né, além de mal-estar e expectoração. Se o tratamento não funcionar, né, pode ocorrer o alargamento dos broncos, que pode causar outros quadros clínicos. E o tratamento é uma mistura, né, de controle da inflamação, né, de controle dos sintomas da asma, com antifúngicos. Então são utilizados corticoides além de antifúngicos, né, como itraconazol, outros azoles, né, anfotericina B por nebulização, né, anticorpos para minimizar o efeito da alergia, né, como anti-IgE. Uma complicação desses... Oi? O corticoide não pode inibir a pegar o sintoma? Sim. É pior, é ruim para ele, mas ele está com sintoma. Se ele não está com o sistema imune muito comprometido, ele ainda tem eutrófilos, ainda tem macrófagos, não é o caso dele, ele só tem uma resposta alérgica, né? E isso ajuda a controlar a inflamação e ajuda a controlar, né, esses sintomas. Isso pode ser temporário, né, uma carga maior de aspergilos que ele inspirou. E aí o sistema imune limpa o aspergilos do organismo dele, né, se ele não tiver, né, com os sintomas ali da infecção. Então isso vai controlar a resposta. O que acontece se não controlar a resposta? A resposta inflamatória pode ser tão alta que aí ele sofre dano, né, justamente por conta da resposta exacerbada dele. E, né, é esse o controle que tem que ser feito nesses aspergilos. Por isso que no aspergilos é interessante que você tem quadros que dependem muito claramente do hospedeiro, né, e outros que dependem do fungo, e esses são as misturas dos dois. Né. A complicação, né, é com o alargamento pulmonar, o fungo se alojar ali, alargamento dos broncos, o fungo se alojar ali, e isso levar a uma aspergilose pulmonar crônica, que é um quadro que a gente vai ver já, um quadro crônico que demora meses, né, e que é mais difícil de diagnosticar ainda. O quadro alérgico pode ser simplesmente uma alveolite alérgica, ou seja, o cara inspirou um monte de aspergilos e aqui, com aquilo ele teve uma reação e espirrou e teve um quadro alérgico por conta da quantidade alta de esporos. Isso já foi visto, né, em trabalhadores que estão em contato com potenciais matérias onde o aspergilos vai se instalar. Exemplo, palha, né, grãos, né, pessoal que trabalha em padarias ou maltearias, né, que vão ter aquela grande quantidade de grãos e vegetais em potencialmente decomposição. Aqui em decomposição tem grande chance de estar contaminado com aspergilos. Ali, então, imagina numa escala industrial o que acontece no pão da sua casa. Né? O cara vai encontrar aquela grande quantidade de esporos, no que ele manipular aquilo, ele respira e aí começa uma reação alérgica contra aspergilos. Ou indivíduos que trabalham em poços artesianos e aí acabam tendo contato, né, com fungo que está no solo. Né, isso pode resultar na infecção, né, mas aí depende do comprometimento imune do indivíduo. Ele pode simplesmente ter um quadro alérgico e nunca mais apresentar, ou se ele estiver imunologicamente comprometido, apresentar uma doença crônica no futuro, por exemplo. Se tiver uma causa de base ou até tiver um imunocomprometimento grave, uma forma invasiva, que a gente vai ver o que precisa, né, para isso já. Saindo da doença, né, causada por aspergilo, mas com caráter alérgico, né, vão para a aspergilose pulmonar crônica. Né, já crônica significa que demora muito tempo, né, o indivíduo ficou bastante tempo em contato com o fungo se desenvolveu durante um longo tempo nesse indivíduo, e aí os sintomas, alguns são parecidos, outros nem tanto. Né, esse indivíduo vai apresentar fadiga, falta de ar, dor no peito, tosse sanguinolenta. Né, e aí a doença ela vai depender de uma condição de base para ocorrer esse desenvolvimento. Né, uma condição de base para o fungo crescer, um ambiente, né, que permita o fungo crescer dentro do organismo. E esse ambiente, mais ou menos, é um buraco no pulmão do sujeito. O fungo ele vai crescer em cavidades que foram formadas por outras doenças ou por outras condições. Né? Exemplo, né, tuberculose, exemplo, sarcoidose, exemplo, um câncer pulmonar tratado, exemplo, um efizema, e aí a gente associa, né, a aspergilose, né, ao hábito ao tabagismo. E às vezes até mais de uma doença, né, um conjunto que resultou num quadro onde o sujeito tem um pulmão não íntegro, né, com espaços onde o aspergilos vai se instalar, né, vai ter uma região de fibrose, aquela região de fibrose no pulmão do cara, né, resultado de uma tuberculose, de uma outra doença, do efizema, né, vai impedir as células do sistema imune de chegar, né, não vai limpar a infecção, o fungo vai continuar crescendo ali. Sacaram essa parada? Né? Então, o que acontece? Né? Tem uma região do pulmão onde o sistema imune não tem acesso, o fungo... aí eu vou usar muito entre aspas uma palavra, mas que vocês vão ver a gente não usando entre aspas. Né? O fungo se aproveita dessa situação para crescer. Né? Não é um aproveitamento, né? Não é algo consciente, mas é essa situação de um ambiente que favorece a infecção no hospedeiro, né? E o fungo podendo crescer, de vez em quando define doenças como essa como uma micose oportunista. Né? Bastou uma condição que o hospedeiro possua para o fungo ter a oportunidade de se desenvolver. Tem um certo grau de incidência, né, indivíduos então que têm essas condições, exemplo, né, a aspergilose pulmonar crônica é uma consequência de cerca de 10% de pacientes, né, com a tuberculose tratada. Qual o problema? O cara teve tuberculose, aí ele é tratado da tuberculose, aí ele volta com aqueles mesmos sintomas. E aí o médico vai dar, pô, beleza, reincidir, vou dar tuberculose, vou dar a mesma coisa. E aí ele, na verdade, não está com uma tuberculose, está com uma aspergilose por conta do quadro anterior que formou a região fibrótica no pulmão. E aí, ele não é tratado, o diagnóstico é errado, não, um diagnóstico precipitado, o fungo se desenvolve ainda mais. Isso pode agravar, né, a aspergilose pulmonar crônica. E ainda, como várias das doenças que a gente vai ver aqui, né, uma imunossupressão vai acelerar o desenvolvimento dos sintomas, nessa, né, cronicidade que tem meses, que demora meses até o sujeito começar a tossir sangue. Já é resultado, né, essa tosse com sangue já é resultado da invasão de hífas no tecido. Né, por enquanto o fungo está só crescendo e se acumulando, né, nessa cavidade pulmonar. Né, aquilo fica de tamanho tal que perfura o tecido, né, e aí o sujeito passa a ter sangue no pulmão e tossir esse sangue. Né, uma imunossupressão acelera isso, né, e a doença de meses, né, leva semanas adquirindo um quadro, né, perto do agudo. Diagnóstico é feito, né, por tomografia computadorizada, né, no pulmão sadio, que isso aqui estaria tudo apresentando essa área mais escura, né, do tecido, né, apresenta regiões, né, com claro dano, né, tipo esse buraco aqui, né, e crescimento de fungo. Né, como nódulos aspergilos, né, um quadro mais avançado. Né, e região, né, onde tem fungo, uma região altamente fibrótica. Né, então isso já mostra o comprometimento do pulmão do cara e o crescimento do fungo, que algo está de errado com o pulmão desse sujeito. A gente pegar então esse indivíduo, pô, está bem na região onde o fungo está crescendo, né, a gente vê macroscopicamente isso aqui tem centímetros, alguns centímetros, né, dentro do pulmão do cara. É uma bola de fungo e, na realidade, né, é esse quadro, né, de formação dessa bola de fungo aí dentro, né, tem o nome de aspergiloma pulmonar, né, resultado da aspergilose pulmonar crônica, e o nome bola fúngica é realmente utilizado para definir isso. Vocês vão ler nos papers aí fungal ball, que é como se define esse crescimento de aspergilos numa cavidade, né, formando, né, uma bola. Isso pode até acontecer em momentos iniciais da infecção, né, na formação de bola fúngica nos seios nasais, onde a gente tem sinusite. Né, se o fungo se acumular ali, isso pode ser formado também. Né, a solução para isso é basicamente antifúngicos e cirurgia, né, onde essa bola fúngica é removida. Você teve bola fúngica no seio nasal? Não faça isso. É pior. Acredita em mim. Mas... Não, eu também fico todo hipocondríaco quando estou estudando essas paradas. É horrível. Não, mas se tu tiver tranquilo que você tem muito, você já viu que não tem problema. Teve tuberculose? Beleza, então tá tranquilo, pô. Então, isso pode ser formado, o pessoal remove isso, né, fisicamente, né, e dá uma olhada para ver se houve comprometimento do osso, que pode acontecer. Em geral, até assintomático, pode ser assintomático esse quadro de bola, isso é crônico, não demora muito tempo, né, mas as complicações podem surgir, né, com o crescimento da bola fúngica, com penetração do tecido pelas hifas do fungo, né, e aí resultar, né, numa tosse sanguinolenta, na necrose tecidual, né, e até se atingir um vaso, né, num quadro invasivo, onde o fungo vai penetrar na corrente sanguínea e aí se disseminar pelo corpo. Isso ocorre em indivíduos não comprometidos. Entenderam a diferença? As pessoas invasivas, quando eu falo dela, foi gente imunocomprometida. Aliás, então vamos voltar lá do início, né? O primeiro quadro é de gente imuno-hiperreativo, né? O alérgico, né? Encostou naquilo, começa a espirrar, né? Pode ter dificuldade de expelir, né? Vai causar uma reação imune forte, inflamação a ponto dele ter que tomar corticoide para segurar a onda da infecção do fungo. Nesse caso, não é indivíduo comprometido, mas alguém que teve uma condição, né, de base que vá permitir o alojamento do fungo ali. Uma tuberculose que formou uma cavidade no pulmão e tem uma região fibrótica, né, tabagismo, né, que vai, né, dar uma distúrbio no pulmão e vai permitir o alojamento do fungo. Né. Uma certa, né, deficiência imune, né, pode estar associada a essa doença também, né, como deficiência no receptor de manose, que vai reconhecer o fungo, né, e mecanismos, né, da resposta inflamatória, né, intermediárias citocinas relacionadas à resposta inflamatória. Mas parece que o principal é a condição de base ao invés de um quadro desse. Reforçando a ideia de que o tabagismo é um fator para essa doença, né, num raio-x de tórax, né, a observação, né, do que seria essa bola fúngica, né, essa área mais densa, né, vista no raio-x, né, no indivíduo, num fumante de 30 anos. Oi. Tem casos que esses aspergilos não chegam certo? Tem. Porque tem que ser maneiro, né? Não vai ser, né, molezinha. Tem casos que. Eu não pensei no outra forma. Ele consegue atravessar a cabeça sanguínea, por isso ele vai lá. E o aspergilo também consegue atravessar. É bem raro, mas possível. Até assim, que bom, né? Quando fica mais difícil, né? São várias barreiras para ultrapassar, né? Fica mais rápido. Até esses mecanismos, até onde vocês não são bem estudados, né? Como no criptococcus, né? Que pode ser usado um macrófago, né, para ultrapassar a barreira hematocefálica. Mas pelo menos eu não li nada que indique o potencial mecanismo, né, de chegada até o cérebro. Mas assim, qual a diferença do processo da chegada do Então, é isso que o cara que descobriu isso quer convencer todo mundo. realmente não tem nenhuma estatística de que as criptococóses, né, as meningites criptococócicas foram causadas quando o fungo pegou carona no macrófago. Nem tem como fazer isso, né? É bem difícil esse modelo, né? Mas foi um mecanismo que foi observado. Ele tem alguns testes em camundongo que viu esse mecanismo acontecer. Mas se é por isso que ele invade, é só assim que ele invade? Não, porque os outros mecanismos também existem. A transcitose, né? Então pode passar através de outras células. Não, mas... Você vê também que eu acho que hoje em dia é bem mais suscetível ao sono. Por isso que é raro, só a questão da doença, o tipo faz mesmo, inibido, porque ele vai conseguir se manter fora disso. Ele é bem suscetível. Outro teste, né? Se tiver uma falha na resposta, uma grande quantidade de fungo, pode ser que o macrófago não dê conta, né, daquele inóculo alto, né, e aí causa um problema. Mas o principal seria isso, essa falha na dipeoxidase está muito bem definida, paper de mais de 10 anos, alguns, né, que mostraram que isso é realmente importante. Né. Aliás, para fungo, neutrófilo em geral, faz boa parte do trabalho sujo. Então, são mecanismos, são esses intermediários reativos de oxigênio que participam da morte das células fúngicas. Por isso, a melanina entra como um fator de virulência importante. E enzimas, tipo catalase, que impede esse mecanismo, né, que impede a formação de peróxido, né, a atuação do peróxido, né, quebra o peróxido de hidrogênio em água e O2, né, isso é importante para o fungo na hora de um escape do sistema imune. A melanina impede o radical oxidativo de oxidar as estruturas do fungo, né? Então oxida a melanina, né? E a catalase impede do peróxido de atuar, né? Forma o que seria o radical oxidativo, água oxigenada em água, e aí não faz nada. Bom, então pegando, né, alguns quadros, que a gente já falou, né, de formas, que nem está aqui, né, fórmulas alérgicas, causadas por aspergilo, né? As formas crônicas de aspergilose, incluindo o aspergiloma, né? E isso, né, que não tem invasão tecidual, né, que forma a hifa, mas aquilo está confinado na cavidade do pulmão, né, que precisa de uma estrutura, né, pré-existente para o alojamento do fungo. Né, e que é crônica, durante meses a anos. Mas essas formas podem se complicar, né, e atingir, né, e resultar, né, em formas invasivas, né, da aspergilose crônica. O que precisa para isso? Né, uma resposta, né, inflamatória mais alta, né, algumas doenças de base que vão debilitar o sistema imune, né, e a doença vai atingir um caráter mais agressivo. E vamos agora para o lado mais agressivo da doença, mais crítico, até de maior importância, vamos dizer, médica a curto prazo, vamos dizer assim, né, é a bandeira levantada, né, pelos grupos que estudam aspergilos, né, que é o quadro de doença invasiva, né, da aspergilose invasiva. A notícia boa é, né, que indivíduos saudáveis não desenvolvem a doença, mesmo após longa exposição ao aspergilo. Né? Tanto com o sistema imune ok, o aspergilo é detonado. Mas indivíduos imunocomprometidos podem sim desenvolver a doença, né, mesmo com baixo inóculo. E já falei para vocês que é um fungo que a gente respira pelo menos uns 100 esporos por dia. Né? E quais são as condições, né, que vão promover uma aspergilose invasiva, que vão servir como condições, né, de base, que vão levar ao imunocomprometimento e aí promover uma aspergilose invasiva. Né? Baixa de neutrófilo, principal delas, né, o indivíduo neutropênico, ele tem uma atenção especial no hospital, porque aspergilos está no hospital, né, e ele morreria em dias, né, com uma aspergilose invasiva. Transplantado, né, quem teve nocaute de medula óssea, né, e transplante de órgãos também, principalmente pulmão, né, transplante de medula óssea, porque vai nocautear a resposta imune dessa pessoa até restabelecer a resposta imune. Isso pode ser a janela, né, que o aspergilos vai utilizar para, e aí com isso, crescer, né, no indivíduo, né. Transplante principalmente de pulmão, porque no transplante você toma medicamentos imunossupressores para não rejeitar o pulmão recém-instalado. E como a gente respira cerca de 100 esporos de aspergilos por dia, nesse indivíduo, né, que, nesse pulmão que vai ser recebido ali, já pode ter um aspergilo só esperando essa resposta imune baixar para crescer. Então, principalmente pulmão aqui, é porque não só vai abrir a cavidade pulmonar, mas o médico pode colocar um pulmão que já vem com aspergilos, né, do doador, né? Só que ele vai encontrar um receptor que vai passar por um tratamento imunossupressor e com isso promover a doença invasiva. Além de doenças, né, sabidamente, imunossupressores como AIDS e a doença granulomatosa crônica, que aí não vai promover a liberação de NAD pH oxidase, e aí a resposta com intermediários reativos de oxigênio vai ser muito deficitária. Outros fatores, né, corticoides, né, baixa do sistema imune, né, compostos que vão resultar em baixa do sistema imune, antagonista de fator de necrose tumoral, né, doença pulmonar crônica, né, e o ambiente hospitalar, onde a gente vai estar parado, né, podendo receber uma alta carga de aspergilos. Essa carga de aspergilos que ele não necessariamente, ele pode receber do hospital, não necessariamente ele vai receber do hospital. Ele pode receber do ambiente. Né? Já foi descrita a presença de fungos em compostagem. Sabe o que é compostagem? Quando o pessoal vai produzir humus, né, aí coloca aquele monte de matéria orgânica para se degradar, um dos fungos que estaria atuando é o aspergilos, só que aquilo vira uma grande placa de Petri, um grande meio de cultura para você crescer um patógeno. Né, esses fungos que já estão no ambiente, solo, água, né, e aí um composto alimento né, em matéria orgânica em decomposição. Né. Já foi reportado então, né, um jardineiro que morreu, né, após contato com o compostado. Ele provavelmente tinha um quadro imunológico deficitário, mas foi grande quantidade de fungo ali que de repente o sistema imune dele não deu conta e aí o fungo se disseminou. Mas mais grave que isso, né, é a situação hospitalar. A ponto do pessoal ter mudado a conduta hospitalar por conta de aspergilose invasiva. Aspergilose invasiva tem uma taxa de mortalidade muito alta. E a gente vê na literatura, né, relatos de surtos de aspergilose invasiva em ambiente hospitalar. Né, no sujeito que já está lá debilitado, obviamente debilitado, ele recebe aspergilos. E da onde vem esse aspergilos lá? Do sistema de ar-condicionado, que é nojento em tudo quanto é lugar do mundo, ninguém limpa essa parada, né? Então, aqui. Ah, mas esse aqui é mais fácil, esse aqui tu tira ele do lado, né? Será que alguém é isso? Eu não vou ver nessa aula, assim, na próxima aula, quando for aula de micose superficial, a gente dá uma olhada ali, né? Vai ficar mais tranquilo. Mas é fácil de limpar aquilo ali, né? E o mais grave ainda mesmo são os sistemas de ar refrigerado central, onde você vai ter o acúmulo, né, de matéria ali, né, aquele ar fica circulando ali, os fungos estão crescendo e liberando esse fungo, né, para o ambiente. A ponto de unidades, né, em centro de tratamento intensivo, em unidade de tratamento intensivo, né, esses ar-condicionados passam por um filtro EPA. Filtro EPA, que é um filtro microporoso que não passa nada, é um filtro que tem um fluxo laminar, na capela de fluxo laminar. Não vai passar esporo. Né, então o ar é filtrado nesses ambientes. E esses ambientes ainda têm pressão positiva para o ar de fora não entrar, eles são mais controlados para não entrar aspergidos em unidades de tratamento intensivo, unidade de operados, né, de pacientes em tratamento de câncer ou transplantados, porque isso é um risco. Né. Outro risco, isso foi reportado como, né, como já ocorrendo, um risco sério, né, é obra perto de um hospital. O hospital está em obra, né, aquilo remexe o solo, levanta aquela poeirada cheia de aspergilos, né, baixa uma janela aberta para esses aspergilos entrarem em contato com o paciente. Então, vocês notarem a as unidades de tratamento intensivo, né, elas são fechadas. Você quase não vê nem a luz do dia ali. Né? Elas são todas fechadas, né, com os pacientes voltados até para o interior. Ninguém vê realmente a luz do dia. Não tem contato com o ambiente externo. E o ar, idealmente, passa por filtros, né, para não, né, para não inserir nenhum contaminante, né, nenhum patógeno naquele ambiente. Por isso, né, que unidade de tratamento intensivo entra como uma das causas principais, né, no surgimento da aspergilose invasiva, né, junto com outras áreas de um hospital, né, como cirurgia torácica, parte do tratamento hematológico, né, tratamento de infecções, por aí vai. Eu comentei que o importante, né, muito importante para o controle da aspergilose é a atuação de neutrófilos. Então, neutropenia é uma condição muito importante que vai promover, que pode promover uma aspergilose. Por que promover? Né? Sem essas células que fagocitariam e liberariam, né, radicais reativos de oxigênio, né, que destruiriam, né, aqueles neutrófilos, aqueles fungos, né, esses neutrófilos não estando lá, não vai ter uma barreira imunológica para sustentar o controle da infecção. Neutropenia, né, por definição, é baixa de neutrófilo, né, em números menores que 1.500 neutrófilos por mililitro de sangue, sendo que ela pode ser ainda mais grave, né, em números ainda menores. Né, e aí a própria microbiota pode ser a grande fonte de infecção grave. A causa de neutropenia, a gente junta, né, quimioterapia anti-câncer, leucemia, síndromes, alcoolismo, doenças virais, doenças autoimunes, né, levou a baixa de neutrófilo, pode prejudicar a situação do indivíduo, né, e o surgimento de aspergilose invasiva por falta de reação imune. Então, a neutropenia prolongada é um fator de risco para a aspergilose invasiva, que mesmo sob o tratamento antifúngico, e hoje a gente tem bons antifúngicos contra aspergilos, exemplo, voriconazol, né, a cura não é certa se não houver resolução de neutropenia. Né, e como é que essa resolução de neutropenia é feita? Né, num ambiente hospital, num transplantado, num sujeito de tratamento de câncer, né, essa neutropenia é controlada. Os níveis de neutrófilos dele, a quantidade de neutrófilos no sangue dele é medida. Então eles estimulam, né, com fatores de crescimento a produção de novos neutrófilos, ou controlam, né, para quem está tomando imunossupressores, eles controlam a imunossupressão com a administração correta de corticoides. Não dá nem muito prolongado, para não baixar o neutrófilo e aí promover a infecção. Então, os protocolos hospitalares, eles controlam esse risco administrando corretamente, né, imunossupressores e fatores para manter, né, dentro de níveis, limites até, né, a quantidade de neutrófilo no sangue desse paciente. Mas, né, não ocorrendo isso, não ocorrendo o controle, o aspergilos, então, pode, né, penetrar o tecido e penetrar o vaso sanguíneo. Isso que ocorre de forma rápida, de dias a semanas. Essas hifas vão penetrando no tecido, né, e destruindo os tecidos do hospedeiro, causando necrose daquele tecido, podendo levar, principalmente em neutropênicos, ou quase que exclusivamente em neutropênicos, melhor falando, à disseminação sanguínea. E aí o fungo chega à pele, né, ao cérebro e aos olhos. Essa disseminação é utilizada para diagnóstico. O soro do paciente pode ser utilizado para fins de diagnóstico, para identificação de galactomanana. Quando não ocorre angioinvasão e não tem essa presença de antígeno no soro, né, o diagnóstico fica difícil e aí o tratamento fica prejudicado. Com isso pode ocorrer uma dificuldade no diagnóstico, né, e uma baixa eficiência do tratamento. tipos diferentes de imunossupressão, né, são os principais motivos, né, que vão criar essa condição de base para o desenvolvimento da aspergilose. A mortalidade se correlaciona com o estado imunológico. O indivíduo menos debilitado, mais chances de sobrevida. O indivíduo com uma severa imunossupressão, né, na estatística, chega a morrer em 90% dos casos. E qual seria o caminho, então, dessa infecção da aspergilose invasiva pulmonar? Né? O indivíduo com essa condição de base, neutropenia, por exemplo, né, respirou aspergilos, seis nasais colonizados, né, mais aspergilos é inspirado. Uma neutropenia profunda, esses aspergilos, né, não é eliminado do organismo, continua crescendo no tecido, né, invade o tecido, e aí o indivíduo vai ter sintomas como tosse seca, né, febre, se não tiver uma imunossupressão ocorrendo, né, algum corticoide sendo administrado, dificuldade de respirar, dor no peito, tosse com sangue, pneumotóxico, né, que é o descolamento do pulmão da membrana adjacente, né, e que são sintomas difíceis. Né, são sintomas que outras infecções pulmonares apresentam, são sintomas que podem ser caracterizados como embolia pulmonar, né, e isso pode diminuir a velocidade do diagnóstico da aspergilose. Na radiologia, a aspergilose invasiva, né, não a aspergilose bola fúngica, tem dois sinais característicos. Uma é a densidade, né, na tomografia computadorizada com um halo. Você está vendo ali que tem um halozinho em volta da densidade, como se fosse um brilhozinho em volta da lesão. Ou esse sinal aqui, meio que de lua crescente, né, preto, né, ao lado da lesão. Que os dois indicam, né, espalhamento do fungo, né, e descolamento tecidual ali naquele local. E aí aquele problema, o mesmo fungo que entrou no vaso sanguíneo e se disseminou, o aspergilose, ele pode sair do vaso sanguíneo e ir para outros tecidos. E aí a infecção se caracteriza como uma infecção disseminada, né, uma complicação da aspergilose invasiva, né, resultado de uma grave imunossupressão. Então nada controlou esse fungo, o fungo está crescendo, foi para o vaso sanguíneo, foi para outros órgãos. Né, o quadro se torna muito grave, com mortalidade muito alta, e ele pode sim atingir o cérebro. E aí destruir tecido cerebral por conta da aspergilose. Né? Com a aspergilose cerebral, mortalidade altíssima, superior a 90%, né? E cerca de 15% das aspergiloses invasivas resultam numa aspergilose cerebral. A aspergilose ainda chega no coração, chega no osso, mas são formas menos comuns de evolução da doença. E o aspergilo pode ir de dentro para fora. A própria disseminação hematológica pode favorecer a chegada dos aspergilos a ponto dele apresentar uma lesão, de ser apresentada pelo indivíduo uma lesão na pele. Né, uma lesão causada por aspergilos, que se fizer uma biópsia aí vai ver a lesão. Né, outras causas podem resultar numa infecção por aspergilos, desde uma inoculação local, né, ou rompimentos de barreira como queimaduras e cortes cirúrgicos. O diagnóstico nesse caso é por biópsia e observação daquelas estruturas dos aspergilos que a gente mostrou logo no início da aula. Mas, de tudo que eu estudei, bem raro, né, esse tipo de quadro. Uma das formas mais avançadas de diagnóstico hoje quanto à aspergilose é a detecção de galactomanana, que é um dos açúcares que o fungo apresenta. Isso é feito com um kit da Biorádio, que por uma reação de ELISA você identifica galactomanana de sangue, galactomanana de de exudatos do pulmão, né, e aí caracteriza a presença dos aspergilos no organismo. Um problema com isso, e aí a biotec está aí para ajudar, né, não é super específico, né, vários outros fungos, inclusive os fungos resistentes aos tratamentos propostos para aspergilose, são identificados também, também possuem galactomanana, né, e resulta em uma reação cruzada com, por esse kit. Lógico que e aí é necessário um conjunto, né, de ferramentas diagnósticas. Vai ter o raio-x, vai ter a tomografia computadorizada, vai ter esse exame, vão analisar o paciente, vão perceber esse paciente, né, quer dizer, vão concluir se um paciente que está na CTI, de repente com outros pacientes com aspergilose, né, perto, né, isso pode fechar um diagnóstico. Detecção de anticorpo anti-aspergilos, né, poderia até ser utilizada, mas anticorpos estão presentes em qualquer indivíduo que já foi exposto a aspergilos, então seria surpresa se a gente fizesse uma análise aqui que isso batesse como positivo. Né, anticorpos aí não são eficientes em infecções invasivas, por conta disso. Né, e como a aspergilose invasiva está relacionada a déficit imune, né, esses anticorpos nem existem, né, nos indivíduos com déficit imune, não podendo ser utilizado então, como uma ferramenta para detecção de aspergilose em indivíduos imunocomprometidos. Tá, tá. Oi. Você falou que o sistema imune consegue ter a memória após o primeiro contato com a aspergilose. Só que tem algum estudo que fala que assim, tem memória, por exemplo, ele teve um contato com o aspergilo. Tem estudos que falam que essa exposição é suficiente para criar memória também quando vai pouco, ou só quando foi ligado mesmo? Cara, não sei, mas a estrutura deles é razoavelmente bem parecida. Tem algumas diferenças em carboidrato e quantidade, né? Comparando até com o Oriza, que foi no exemplo da aula, que é o aspergilos, cara, que o cara que vai fazer isso aqui, ele pega um pote desses aspergilos e joga em cima do arroz assim, né? Como se estivesse jogando sal na comida. E ele tem hidrofobinas, né? Acho que pode produzir melanina, acho que tem que confirmar, mas o carboidrato tem mais ou menos a mesma coisa. Não sei o que ali está sendo o grande diferencial. Velocidade de crescimento, algumas outras enzimas, né? Realmente teria que pegar o mapa de fatores de virulência de um e outro, né? E aí ver qual que seria o ponto. É uma pergunta super interessante por causa disso, né? Chegando agora. Eu, provavelmente eu vou dar uma pesquisada nisso, né, e me cobre isso na próxima aula, o que seria a diferença. Se causa resposta, né, a resposta pode ser com várias moléculas do fungo, né, glucana, quitina, né, bananas, né, galactobanana, galactobanana, galactobanana, as pergilas tem bastante, né, e está exposto na parede celular dele, né, por isso é utilizado como um antígeno. Mas como outros fungos também produzem, né, isso tudo é meio que reestruturação, é reestruturação dos carboidratos da parede celular. Vamos ter uma série de enzimas que estão, a parede celular, por mais rígida que seja, aquilo está sendo reestruturado o tempo inteiro, tanto que o fungo cresce. Então ele tem enzimas que vão quebrar esses carboidratos, enzimas que vão formar outros, né, e enzimas que vão ligar uns nos outros. Então esses carboidratos podem ser formados, né, em diversos outros fungos e em diversas outras situações. Então poderia até concluir imunidade. Quem estuda vacina antifúngica, né, em geral pega uma coisa muito específica que seja imunogênica. Algumas proteínas de superfície que sejam imunogênicas. Vocês vão ouvir falar fatalmente em algum momento, né, de partes da P43 sendo utilizado para a produção de vacina anti-paracoco, que causa paracoccidioide e micose. Né, pesquisa super de interesse nacional, né, ainda uma coisa que está em uma fase até avançada de pesquisa. Mas até onde eu sei, não existe vacina no mercado anti-paracoco. Mas aí uma proteína, né, específica do paracoccidioide brasiliense, que é antigênica, na GP43, e até fragmentos dela tentam ser utilizados, para ser mais específico, para causar uma imunidade, né, para promover a imunidade anti-paracoccidioide micose. Bom, o que a gente viu então? Vimos três infecções causadas por aspergilos, né? Três tipos de infecções básicas: pulmonar alérgica, crônica e invasiva. E analisando junto do sistema imune, né, com base no sistema imune do sujeito, né, a pulmonar alérgica vai causar dano, quando a resposta for exacerbada, mas exacerbada, inflamação exacerbada, dano no pulmão, isso é um prejuízo para o indivíduo. A crônica, que vai ocorrer no indivíduo, né, não imunologicamente comprometido de nenhuma forma, mas como uma condição de base, né, aquele sujeito que vai ter uma cavidade pulmonar por conta de uma tuberculose, por conta de um tratamento de câncer já resolvido, por conta de um enfisema, né, e aí o fungo se instala, né, e gera uma doença lenta, né, de desenvolvimento lento. E um indivíduo severamente imunocomprometido, né, o neutropênico, que vai desenvolver uma aspergilose invasiva, porque não vai ter célula imune ali para controlar aquela infecção. Esse fungo penetra no tecido, penetra no vaso e se dissemina. Né, então são essas três grandes condições, três grupos, né, de doenças causadas pelo mesmo fungo, onde o que depende aí é o status do hospedeiro. Né, se ele teve algum problema, se ele tem alergia ou se ele é imunocomprometido. E os três quadros clínicos são razoavelmente diferentes. Né, uma resposta tipo asma, uma resposta tardia, né, o crescimento do fungo no hospedeiro, demora anos para ser detectado, vai ter uma tosse, e um quadro invasivo, hipergrave, onde o fungo vai crescer onde tiver oportunidade. Outras condições, e aí, desculpa, acho que esse é o slide mais nojento do dia, né, outra, apesar daquele do pulmão cortado, aquele foi duro também. Condições causadas por outros tipos de aspergilos. Falei praticamente só de aspergilos fumigados. Né? O gênero aspergilo tem diversos representantes, né, diversas espécies, né, e outras condições são causadas por outras espécies de aspergilos, né, ou mais de uma espécie de aspergilos. Uma condição causada por, uma doença causada por aspergilos líquidos, por exemplo, né, o crescimento dele, né, no ouvido, né, causando sintomas como causando inflamação, né, na região média externa do ouvido, né, causa então uma otomicose, né, que é o que dá para a gente ver aqui, né, isso aqui é aquele exame que com a câmerazinha dentro do ouvido, do sujeito, né, um acúmulo de muco aqui, né, e o crescimento de aspergilos aqui dentro. Esses pontinhos escuros, na verdade, né, se a gente der um zoom nisso aqui, a gente vê a infra vesícula dos aspergilos, né, esses conídeos. Então, crescimento tratado com antifúngicos ou soluções para sepsia, álcool, coisa do tipo. Né? Crescimento de aspergilos em unha, né, uma onicomicose geralmente causada por dermatófitos. Não gostou ali o... Né? Onicomicose é causada, em geral, por dermatófitos. Mas a gente já viu que cândida pode causar onicomicose na última aula. Aspergilos também, crescimento de aspergilos, né, na unha. E o aspergilos pode causar um quadro clínico, né, um quadro bem grave até, não por crescimento do fungo, né, em alguma parte do corpo, mas pelo contato de uma toxina que o fungo produz com o organismo. Né, ele causa um quadro de micotoxicose, né, um envenenamento por uma toxina, né, e um bem famoso, né, em casos bem famosos, são relatados como derivados de crescimento de aspergilos flavos em alimentos, por exemplo, amendoim, né, e aí produz aflatoxina, essa aflatoxina se mantém no alimento, essa aflatoxina não é eliminada durante o processamento desse alimento, né, e essa aflatoxina resulta em hepatotóxica, leva ao câncer de fígado, né, bem agressiva essa rapidinho, essa aflatoxina, né, e de vez em quando a gente vê, isso aqui é bem recente, né, a gente vê casos, né, de contaminação de alimentos por aflatoxina, exemplo um recente, né, de bolinhos tipo cupcake chinês que tem em Hong Kong, né, contaminados com aflatoxina, né, que obviamente é um problema de saúde muito grave, né, leva a quadros agudos, né, de toxicidade hepática, né, e câncer. Esse caso aí, eu vi no crescimento só no ouvido, né? Mas o lance do local, assim, a gente viu que a flagela pode crescer em vários locais, né? Seis nasais, se alojar no pulmão se tiver chance, com inóculo na pele, né? Se tiver um corte, as pedidas o suficiente entrar em contato, o neurônio não reagir, ele vai crescer na lesão, né? E vou ter aquele quadro de infecção cutânea, né? Na unha, né? O ouvido é um ambiente que pode favorecer o crescimento das pergíolas, né? Por acúmulo de umidade, acúmulo de cera, né? Então vai ter nutriente, né? E a umidade, né, suficiente para as pergíolas crescer. Tendo um inóculo suficiente, isso pode ser gerado. Parece que é uma condição de base mesmo, clima úmido, né? Presença de cera, manipulação, né, do ouvido, né? Então você imagina, né, pequenos cortes, pequenas lesões que vão abrir caminho, né, romper uma barreira para o crescimento das pergilas, né, e o uso de antibióticos também. Então você modifica a microbiota ali e aí favorece. Aí eu vi praticamente só vi em ouvido. Mas a gente já falou de vários ambientes que o aspergilos assim, pode crescer. Deve ser mais um. Não acho nem um pouco impossível. Não li especificamente isso na literatura, nem sei de cara, mas não acho impossível. Na verdade, eu não acho impossível, cara, fungo assim em nenhum lugar. Eu acho que depende mais de inóculo, né, e alguma coisa de barreira do que outra coisa. A gente vai ver mais pra frente, eu já falei isso, foi até assunto, a piada da primeira aula, né? A gente tem infecção por câncer, por Saccharomyces cerevisiae, né, fermento. Né? Então basta um inóculo suficientemente grande, né, e alguma condição para a célula crescer. Né? Isso aqui pode gerar um desconforto, né, uma sensação. Sem dúvida, imunocomprometimento pode favorecer isso. Não sabia dizer se é a primeira causa. Assim. Aliás, imunocomprometimento já é um problema por si só, né? Então merece cuidado. Bom, beleza, é isso. E para essa aula, mesmo livro da última aula, fonte muito legal de material, revisão recente sobre, né, o espectro da aspergilose, fácil de encontrar entrando num computador conectado aqui à rede da FRJ, e nesse site, alguns vídeos, né, e fotos, né, de quadros clínicos da aspergilose. E por hoje é isso.